é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito, e então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Eu te exaltarei.